ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um Na Trilha Extra. Esse é um programa adicional de nossa programação. Ele é sem regularidade fixa e sem os nossos quadros. Leituras de e-mails, comentários, erros de gravação, tudo será feito no programa principal. Se essa é a primeira vez que escuto Na Trilha, meu muito obrigado pelo seu download e deixe o convite para que conheça os nossos outros episódios, lançados em www.vcnatrilha.com.br. Participe conosco através das nossas redes sociais, sugerindo temas e nos ajudando a evoluir com seus relatos e feedbacks. Continue fazendo deste podcast a sua aventura. Nesse episódio, gostaria de deixar a minha mensagem de final de ano para aquele que tem colaborado ativamente conosco. Infelizmente, a Lúcia não estará nessa gravação, pois foi meio que decidido em cima da hora, né? E aí, sabe como é que é. Mas eu também pedi um relato do Rafael e ele mandou pra gente. Eu vou passar pra você agora. Olá, ouvintes do Na Trilha Podcast. Eu cheguei há pouco na podosfera, mas já me sinto de casa. O ano de 2016 foi maravilhoso para o Na Trilha e espero que no próximo ano a gente possa continuar crescendo e atingir mais ouvintes. É muito gratificante participar de um projeto e ver os objetivos sendo alcançados. Só que isso não se faz sozinho. A gente depende de vocês que participam de alguma forma, seja escutando, comentando, apadrinhando, enviando e-mails, compartilhando, mostrando para os amigos, enfim. Um podcast só faz sentido se tiver público. Então, meu muito obrigado vai para vocês, que ajudam a gente a fazer o Na Trilha. Que no próximo ano a gente possa continuar juntos, trocando conhecimentos e experiências, ajudando a mídia podcast a angariar ainda mais ouvintes. Um 2017 ainda melhor. E lembre-se, aonde quer que você esteja, você sempre estará lá. Muito obrigado. Um forte abraço e fique com Deus. Obrigado, Rafael, e espero continuar contando contigo sempre que possível, hein? Olha lá! Pois é, ouvinte, eu também quero deixar os meus sinceros agradecimentos a você. Eu poderia fazer um textão no Facebook, eu poderia colocar em qualquer outra rede social, poderia fazer uma foto maneira, colocar algumas montagens, botar no Instagram, poderia até mandar e-mail para quem já participou com a gente, poderia colocar no Telegram, poderia mandar mensagem de áudio personalizado, mas eu achei melhor fazer pelo canal que você me conheceu, por aqui. É por aqui que eu me comunico contigo, foi daqui que você me conheceu. Eu não tenho ideia de onde você é, eu não tenho ideia de quando você vai me ouvir e muito menos onde você estará, mas esse programa é dedicado a você. Para aquele que compartilha Na Trilha, o meu muito obrigado, pois você, de maneira espontânea e sem cobrar nada, faz o programa aumentar o seu alcance. Para aquele que curte as nossas postagens, o meu muito obrigado. Pois eu sei que você tá aí e só com um cliquezinho ali na nossa postagem é como se você estivesse dizendo pra gente: ó, eu vi, isso é muito bom pra gente. Para você que contribui no Padrim, cara, o meu muito obrigado. Vocês que, dentre tantos, são aqueles que me chacoalham para não parar de produzir. Para aquele que tem um podcast e já falou do Na Trilha nele, muito obrigado. Dá até para achar que é pouco, mas isso já demonstra que você, assim como eu, também está interessado no crescimento da mídia como um todo. Para aquele que já me ofereceu uma ajuda diretamente, seja com edição, seja com publicação, ou para mexer no site, meu muito obrigado. Algumas ajudas eu aceitei, e outras eu com certeza vou precisar mais para frente. E digo mais uma coisa. É nos momentos de dificuldades que a gente percebe onde que estão os amigos, e você certamente é um deles. Para aquele que me convidou para participar do seu programa, fazendo o que a gente chama de crossovers, muito obrigado. Sempre que eu participei de um programa, eu fui tratado tão bem que nem dava vontade de parar de gravar. O melhor de tudo isso é ver o desenvolvimento da amizade. Isso é fantástico. Para você que me manda e-mail, meu muito obrigado. São seus feedbacks e relatos que continuam nos dizendo o caminho que a gente deve seguir e nos mostrando que entre produtor e ouvinte não há barreiras. É isso que faz do podcast ser uma mídia diferenciada. Agora, presta atenção. Tá me ouvindo? Ó, escuta bem o que eu vou falar agora. Se você acredita que não está em nenhum dos grupos que eu falei, meus sinceros agradecimentos, o meu muito obrigado. Cara, você que tá aí me ouvindo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não. Você decidiu dedicar o seu tempo, dedicar uma parte da sua atenção para me ouvir. Não sei como é que você está fazendo isso. Eu não tenho como saber quem você é, mas eu sei que você tá aí. Você tá me ouvindo. De repente você tá se questionando aí, poxa, o que será que eu poderia ter feito? O que eu não fiz? Enfim. Mas fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Aqui você tá em casa. De repente você tá rindo agora, de repente você está sério. Eu não sei. E talvez eu demore a saber. É que a sua participação é importante pro Na Trilha. E eu fico muito feliz em saber que o Na Trilha também tem sido importante para você. Eu poderia também, e de verdade eu até gostaria de falar muitos nomes. Tem muita gente aqui que eu gostaria de citar. Mas eu também sei que certamente eu vou esquecer de alguém. Afinal, eu tô gravando isso no dia 30 de dezembro de 2016, aos 45 do segundo tempo. E de repente seria até injusto para aquele cara que tá me ouvindo pela primeira vez, sabe-se lá quando, não é verdade? Vai que você esteja me ouvindo exatamente no dia 22 de setembro de 2017, aniversário Na Trilha. Olha, se for esse o caso, diz pra gente, tá? Eu aguardo seu contato. Que seu 2017 seja repleto de aventuras, conquistas, superações, começos, recomeços, diversão, informação e te esperamos para muitos outros episódios. Continue conosco e um feliz ano novo. Um grande beijo e até a próxima.